meus sonhos, eu me perco no tempo. Eu vou te encontrar, juro, vou te encontrar. Tem o céu escuro, mas eu fecho os meus olhos. Vou te encontrar, juro, vou te encontrar. Carretão, live show, a vibe. Sei que vou te encontrar, vou te encontrar. DJ David Show, Vitor Lima, o experiente DJ Jara. Vou te encontrar, vou te encontrar, vou te encontrar, vou te encontrar. Juro, vou te encontrar. Tem o céu escuro, mas eu fecho os meus olhos. Vou te encontrar, juro, vou te encontrar. Carretão, live show, a vibe. Sei que vou te encontrar, vou te encontrar. DJ David Show, Vitor Lima, o experiente DJ Jara. Vou te encontrar.